aparecerá no comando deste grande exército, Jesus Cristo, leão de Judá. E pra sempre com ele estaremos, e pra sempre então o louvaremos. Aleluia, glória, aleluia, para sempre vamos celebrar. Vamos celebrar a Cristo, vamos celebrar a Deus, toma posse da nossa vitória, pois foi Cristo quem Jesus.